Radio. Ok, devido ao Notam, existe o Notam 0126, que informa que para Guarulhos, nesse horário, a rota obrigatória é a Eucarística 50. Então, o senhor precisa fazer uma CHG de modificação de rota para seguir para o destino Guarulhos. Eu não tenho como autorizar, o centro mesmo que solicita que seja. Agora pela 350, então só com a CHG. Salvador Juliette, Juliette, pronto para ingresso parte 1? Autorizado ingresso, parte a término, escreve Juliette, Juliette. Afirmativo, reporta aí. Torre Salvador, bom dia, até 3201, assistente da Golf, para autorização com fim, pronto, corre. 3201, autorizado 360 para Confins, já uniforme Zulu 16, na cola da pista 10, primeira curva direita, saída da EO, Leda Pazeda Bridge, controle 199.35, transponda 5456. Autorizado, nível 360 para Confins, era via Perseval 16, na cola da 10, primeira curva direita, saída da EO, transição Leda Pazeda Boa Bridge, controle 199.35, transponda 5456, está 3201. 320 no cotejamento correto, sem parar de se acionar. Torre de Salvador 5808, agora sim pronto para o pushback acionamento na número 2. T5808, estou sendo rebocado. Um Boeing da companhia para o portão 3. Corrigindo. Só um minuto. Juliette, Whisky, Juliette, Juliette, o portão de destino é o 62, não é isso? Negativo, portão 3. Crescente. Web 5808 está sendo rebocado, banho da companhia para o portão 3. Após o mesmo parquear no portão, está autorizado iniciar o pushback e acionamento. Afirmativo então, após o Boeing 737 da companhia, está autorizado o pushback e acionamento. Crescente. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, transfere 7 da Fox. Dia Rio 5973, controle sem identificação, desce para nível de voo 050, chegada a Mare 5973. Identificou, descendo para o 050, chegada a Mare 5973 da Rio. Salvador, Juliette. Juliette, considere terno de reboque. Obrigado, bom dia. Tem Juliette, Juliette, bom dia. 18, 3201, pushback, treinamento no 04. Diz aí, aliás, está chamando o localizador, voo no 804. Pushback, treinamento. Ok, após o 300 da web, está trazendo pushback, treinamento no 3201. Serra Kilo Índia, só um minutinho, eu estou verificando sua CHG com 103, aqui é um minutinho. Doutor Salvador, o Webjet 5808 está pronto para ataque, está com 7-0 a bordo, 3 horas e 58 minutos de autonomia, alternando o galeão. 08 vem ainda, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1014. Ok, 1014. Ok, então 1014 na 0-1-4, o ataque está autorizado, o reporte está pronto no ponto de espera da cabeceira na 0. Serra Kilo Índia, confirme o passo que se encontra a pista que decola. Ok, está o nível 430 para Guarulhos, autorizado via 350. Decola da pista 197, primeira curva direita, subida da EL, lida após lida BDEV. Controle 199.35, responda 5447. 2000 no 0-4, viu 5973. Aerovia, tem livre acionamento e amparo táxi, Raquel Índia. Passeio por 50? Obrigado. Torre Webjet 5808, se aproximando do ponto de espera da 190, pronto e está visual para a nave na final. A linha decola sem parada? Afirmo. A linha decola agilizando, Web 5808, vendo 1930 graus, 190. Ingresso a linha decola sem paradas. Torre, Salvador, bom dia, Gol no 804. Gol no 804, bom dia. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Dentro de superfície, ano 20 graus, nada mais. Bom dia, aguardando pista livre, Gol no 804. Passa 4.700, reduz a 1.809. 1.809, 1.995. Patrão de Salvador, 1.795 da Gol. Bom dia, informação Golf. Bom dia, 1.795, acendo identificação, desce via bônus para 4.000, 1.094. Gol 1.795. 014, desce via o Gol 975, para 4000. 4000, afirmo. Controle Salvador, Abjet 5808, cruza 1400 pés. Web 5808, contato radar em decolagem, vigilância, prossiga conforme autorizado. Web 5808. 5808, prosseguindo na Gole, o setor 5708, 5808. 08. E o 5973 mantém a PRO 060 livre LS nesta PRO em forma estabilizada. E aí, 7, mantendo a 060, reportará no localizador o 5973. Confirme a informação que possui. Viu 3000, Gol 1995. Ciente, mantenha 3000, mantenha a proa. Mantendo 3000 e a proa 1995. 360, via por 50. Decolada pistão 90, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bidev. Controle 1935, 5461. Solos 41. Taxi via Alfa, Juliette, Portão 10. Alfa, Juliette, Portão 10, 1804. Bom dia, esse é um 897 da Gol, cliente da Gol, que passa 260 para 160 na proa de... Aliás, passa no A12 agora. Bom dia, identifique desse, mantenha 050, chega da Bonfi, Gol 1897. Bonfi, a partir de A12, 050 autorizado, 1897. 1995, esquerda 070 para o localizador, chama estabilizado. Pro 070, vai chamar estabilizado o localizador, Gol 1995. Autorizado, alinhar e decolar, parada pista 9, apresenta 130 graus e 12 nós. Autorizado, alinhar e decolar, sem parada, pista na 0, 0. O localizador, o Rio 5973. Cliente completa LS, 18612 a torre, 3 milhas do externo, bom dia. Torre 18,6, bom dia, obrigado. 995, desse mantenha 2000. Desse mantém 2000, 995. Salvador, bom dia, Rio 5973, baixar travado, visual com a pista. Rio 5973, bom dia, guarde pista livre, vento de superfície 1 centena, 10 nós. Ciente, aguardando pista livre, o 5973 da Rio. Poderia confirmar o portão, é o 10? Estimativo, 1 a 0. Delivery pouso na 10, Rio 5973. Lander, mantenha a posição, será autorizado, se decolar em breve. Centro 201, na decolou 44, chame 1935, bom voo. Obrigado, bom dia. Centro 201, decolou, se escuta, passando 1800, seria sua curva direita para liberar por você. Do 3201 é o controle, vou em Leda, Leda Bidev, contato radar. Direito a Leda, Leda Bidev, 3201. Controle, Salvador, bom dia, transfere 1607. O 607, desça para 8000 com 1014 na chegada BOF, o 607. 8000 com 1014 na chegada BOF, o 607. 995 estabilizou? Afirmativo, agora estabilizou o 995. Ciente, 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Muito grato, 1186, gol 1995. Oi, Salvador, muito bom dia, gol 1995, estabilizado na final. 1995, bom dia, continue a aproximação, informarei pista livre. Aguardando pista livre, o 995. Na 7195 está autorizada a aproximação em LS. É, livre LS é com os horários estabilizados, na 7195. 7. Devido a aeronave decolou à frente, então na 0 com perfil de saída, o fitete com o senhor aqui. Rio 5973. Eu sou 47, Rio, taxi Alfa Juliette, portão, pátio 3. Pátio 3, Alfa Juliette, o Rio 5973. Na sua escuta? Afirmativo, é o Juan? Negativo, anda. Queira, abraço. 603. Pouso autorizado, pista 1-0, gol 1995. Para a formação, venta de superfície 1-0 graus, 1-3 mais gol. Responde, atenta possível esteira de turbulência do Boeing. Passou sobre a 97, quando pronto, livre a colagem. Exemplo a centena, as demais. Tanto 3201, não chame Recife, 125 Alan. Pode ser. Aqui no Índio, Close 50, controle 935, uma Golf. 935, graças, uma boa. Golf 1995, solo 50, dá passagem ao Rio e prossegue até o 612, portão 612. Portão 612, dando passagem ao Rio, Gol 1995, livrou. No 7-5 estabilizou? Estabilizado, no 7-5. Ciente, checa o trem torre 1-186. 86, obrigado. Salvador, voo 1715, uma milha do Índia Serra, baixado checado, visual. Voo 1715, pouso autorizado, pistão no zero, evento 120 graus, 2 nós. Livre pouso no 1715. Quem chamou o solo? Gol 1995. Prossiga. Gol 1995, livrou, confirma o portão 612? Afirmativo, conforme instruído, mano. A orientação é manter a frequência da torre, prosseguir até o 612, o 995. Qual é o código manter nessa frequência? Frequência da torre, portal 612, 995. Então, 897 da Gol, pequeno desvio à direita, apenas 5 graus à nossa direita, a fim de evitar formações na chegada, ok? Após varemos posição pelo. 7. dois, bom dia. Conforme informação aqui, Golf, solo operando em 1-18.62. Aguarde em 1-18.6 para cópia, por gentileza. Vai passar então para 18.6, aguardando para cópia o 5722. É necessário chamar ou vocês me passam direto? Não, assim que a aeronave que está na final pousar, será paga a cópia. Ah, maravilha, obrigado. Oito nove sete. Fiz uma nova análise aqui da nossa imagem radar. Vou precisar manter essa proa aqui, 230, por aproximadamente mais umas 7 milhas após eu vou ter condições de voar só a duna, ok? Positivo. Obrigado. Duna descendo 2.1897. Ciente. Cinco, falou 5-5, número direito, ataque de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para o 2, na sua escuta, voa no 7-5. 5-7-2-2, pronto, cópia. Pronto, cópia, 5-7-2-2. Brasília, 320 autorizado, informe Zulu 1-7, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída gole, transição ao fito, controle 1-9-35, transfona 5474. Aguardo nível 320, peso Zulu 17, decola da 10, primeira direita, gole o fito, controle 1935, 5474, transponde a portão de número 3, web 5722. Correto, 5722, chame para pushback acionamento. Chamará, muito obrigado, 22. Disponha, Tatucci? Não, é o Diego hoje. Valeu, um abraço. Abraço, parceiro.